preciso te falar das coisas de um certo livro. Se liga que a palavra corta mais que navalha. Pra quem fica perdido, se ela te ajuda e não falha. É certo que nem todos vão ouvir e receber. Cada um nasceu livre pra poder escolher. Mas faça a escolha certa, não banque o esperto. Pra que escolher errado, se você pode escolher o certo? Quem te traiu, quem mentiu, quem te enganou? Quem te deixou com essa culpa e nunca mais voltou? Você acreditou que dessa vez ia mudar, que tudo ia ser diferente só por uma vez pra variar. Mas quem confia no homem confia errado. Depois não adianta chorar o leite derramado. O verdadeiro amigo não te deixa enganado. Já tá mais que na hora de você mudar de lado. Vida, mano, faça reflexão. Não quero ver você perder a salvação. Pra ser feliz tem que ter fé no Criador, porque só ele te faz mais que vencedor. Vida, mano, faça reflexão. Não quero ver você perder a salvação. Pra ser feliz tem que ter fé no Criador, porque só ele te faz mais que vencedor. Já me cansei de ver meu povo sendo enganado, acreditando na mentira que vem do diabo. Ligo a TV e o que vejo é só hipocrisia. Tá tudo pronto pra destruir nossa família. Plim, plim, começou a mentira nacional. E todo mundo senta pra assistir, que legal. Quem vai trair ou mentir no próximo capítulo? Tá entrando na sua casa a voz do inimigo. Destruição de valores em nome da audiência. Quem quer ibope não mede as consequências. E a molecada cada dia fica mais viciada por todo esse lixo que é jogado na nossa cara. Mas vai cair como caiu a Babilônia. Vai queimar como Sodoma e Gomorra. Nunca mais vai dizer o que temos que fazer, como vamos agir ou em quem devemos crer. Vida, mano, faça reflexão. Não quero ver você perder a salvação. Pra ser feliz tem que ter fé no Criador, porque só ele te faz mais que vencedor. Vida, mano, faça reflexão. Não quero ver você perder a salvação. Pra ser feliz tem que ter fé no Criador, porque só ele te faz mais que vencedor. A paz do Senhor esteja aqui que eu vou rimar no pique do refrão. Tem que vem salvação. Às vezes é bem melhor trutar tu pensar direito. Há um caminho largo, mas também tem o estreito. Pra decidir é bem melhor tu analisar. Será que vale a pena? Eu te explico, vem cá. Tá vendo só o que está escrito aqui? Eu sou o caminho, ninguém veio, Pai, senão por mim. No caminho estreito, início é zica. Deixar o armamento, as drogas, patrícias. Largar o ódio que traz no coração. Que cega o entendimento, impede a reflexão. Ideia é essa, vamos que vamos. Faca de dois gumes que penetra e não passa pano. DJ é o beat, MC Carlinho na missão. Nós estamos juntos, na firma, na conexão. Vida, mano, faça reflexão.